4235, autorizado ao final do INS aqui, repórter estabilizado, localizador. Passará estabilizado, 4235. Total 9907, solo 33, livra direito, saxante, frequência, via alfa, aquilo, PAT 3. Mantenha a frequência, alfa, aquilo, PAT 3, total. Autorizado, chama para o táxi. No localizador visual azul 4235. Azul 4235, complete LS, chame a torre em 198, decimal 95, bom pouso. 295. Rio 5972, desça 2000 pés, ajuste 1020 sem restrições. Para 2000 pés, 1020, Rio 5972. E o 5972 foi na proa de Duna, está autorizada a final do ILS. Duna, final ILS, e o 5972. Baixou e travou azul 4235. Azul 4235, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0-2-0. Livre pouso. Boa noite, 9145, prossiga. Boa noite, sentido Bravo, Campinas, nível 380. Sendo previsto da Eulia da Bridge, aguarde cópia. Da Eulia da Bridge, aguardando cópia, 9145. Quatro a bordo, alterna com fins, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-9-95. Índia Alfa está noite, assim a identificação desse é o nível 050, vigilância chegada maré. 050, maré, 350. Boa noite, 5595, contato radar, mantendo 140 na posição Conde. Voe na proa de Pelo, aguardando a chegada bom e reposta descida. Rio 5972, torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 895, grato, boa noite. Aos 4-0, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Positivo, botará antes da Juliette, 4-2. Oi, Salvador, boa noite, é o Juliette 6747, espera da 1-0, pronto. Boa noite, 6747, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, vai para 6747. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, estabilizado no ILS da 10, contra a embaixada travada. Boa noite, Rio 5972, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0-2-0. Para o Rio 5972. Coronel. Passo. 6747, após o Rio na final, ali mantém 1-0. Após o Rio na final, ali mantém 1-0, web 6747. 9145, pronto para a cópia? 2. Então, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5074, proteja. Autorizado Campinas, nível 380, via para o Zulu 16. Saída da El Leda Bridge, decola da 1-0, curva direita, controle 208, transponde 5074. Azul 9145. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará, obrigado. 4235, táxi via Juliette, portão número 3. Rio 5972, solo 44, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, você escuta, Rio 5972. Leda Bridge, aguarde cópia. Em decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 7 nós. Decola da 1-0, web. Chanel 6313, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 1-6, saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5070, coteja. Autorizado 3-0-0, Guarulhos, da Euleda Bridge, e o Brasil 1-6. Curva direita 208-5070, sou o Chanel 6313. Cotejamento correto, chama para o pushback, sonamento. Chamarelo, na 6313. Desce 2000 sem restrições de altitude e velocidade na proa de Dona autorizada final do ILS 3398. Direto Dona 2000, Dona 3398. O 5595 está na ponta ideal. 5595 desce a 4000 pés, ajuste 1020. A 4000 ajustada no 020 na proa de Pelo. 747, decolado aos 4.6, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, graças, boa noite, 747. Salvador, boa noite, web 6747. Web 6747, boa noite, contato Sadato, com nível de voo 360, conforme autorizado. Nível 360. Controle, autoriza o WebJet 6747 voar Leda, está presente? Negativo, mantém o perfil da subida 6747. Ok, mantém o perfil da subida web 7.7. Solos 49, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, partência da Juliette. Livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte da Juliette, 305. Controle de Salvador, muito boa noite, Chané 6224, gente da Bravo. É 6224, boa noite, senhora, identificação, desse é o 050, vigilância, chegada a mar. 050, a chegada a mar, o 6224, ele ficou. O 6224 pode ir direto só? Negativo, mantém um perfil. Negativo, 05, táxi via Juliette, portão 612. Vem para o 612, 305. Autorizado, chama para o táxi. Problema meu Golf, prossiga. Informar o nível pretendido. Daí eu leio da Ilhéusa. Sala 1945. está no pátio 3, não sei qual é a nossa posição aqui, não consigo chegar a nenhum número. Autorização para acionamento no... Aqui, posição 06, segundo o nosso mecânico, autorização para acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado, em coordenação com a equipe de solo, chama para o pushback. Chamará 945. Autorizado, da 3398. 3398, Torre Salvador, 118, decimal 95, bom pouso. 95, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, está 3398. Boa noite, está 3398, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 99, altímetro no 020. Gente, no 020, autorizado pouso no 0, está 3398. Confirme, é o Delta Alpha Hotel? Boa noite, a senhora identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada à maré, Delta Alpha Hotel. 050, vigilância, maré, Delta Hotel. Só Fernando Galeão, tá na minha 4 horas. Subida de pelo 5525, já meu 4700. Agora autorizado, voa Duna, desce 2000, ajuste 1025 no 5. 2000, Duna, chamará estabilizado, 5525 da Tanto, obrigado. Xanar 6224, desce 3.000 pés, 1.020 no ajuste. 398, solo 57, livra direita, táxi na frequência via Alfa, reportante da Juliette. Direita Alfa, reportante da Juliette, também te reportando a condição da pista no momento seca com imagem boa. Te grato. Vigilância. A chegada é a Mari, foi na proa de Itape, ajuste 1.020. Ok, para 4.000, 1.020, vai voar Itape, mais 17. Solo azul 9145, pushback, já estacionado um motor. Gente, chama para o táxi. 9145, camarada. 3398, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette, 08, boa noite, 3398. Salvador, está autorizado o ILS para o R224? Afirma, autorizada final do ILS X-Ray DS2000 pés, 6224. X-Ray 2000 pés, 6224. Trip 55 no 5, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho, amigo. Torre Salvador, Trip 55 no 5, ILS. Baixar de trabalho. Gente, o 355 no 5, livre pouso não no 0, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 020. Convido a confirmar o vento, por gentileza, senhor 55 no 5? 080 graus com 9 nós. Obrigado, senhor. Livre dizio, Mike India Sierra. Excelente, Boa noite, Xené, 6, 3, 6, 3, 1, 3, ponto, espera, 9, 0, pronto. Boa noite, mantenha o ponto, espera, 6, 3, 1, 3.